Ai, ai, ai, meu

se recorda é sempre assim. Nini dançava só pra mim. Essa é a rádio que só toca sucesso. Eu vi quatro quadras soltas à solta lá na merdade. Amarrei-as com uma corda e carreguei-as para a cidade. Cheguei com elas ao largo e logo ao largo se puseram. Foram ter com a família, com os amigos que não eram. Viram fados, viram viras, viram canções de revolta e encontraram bons amigos em mais que uma quadra solta. Uma viu um livro chamado Este Livro Que Vos Deixo, reviu velhas amizades, eram quadras do Aleixo. E vai cantá-lo ao Sr. Adriano. Oh, iolá, e haja menos quem se encolha. Oh, iolá, e muita gente fala e canta. Oh, iolá, e já se vai soltando a rolha. Já se vai soltando a rolha que nos tapava a garganta. Oh, iolá, e já se vai soltando a rolha. Já se vai soltando a rolha que nos tapava a garganta. Ora bem, tinha marcado o encontro com as quadras soltas. Pois sim, fiquei pendurado como um tolo ali às voltas. Chegou o meio disso, andei a cumprimentar parentes. Eu aqui em chutar moscas, vocês são mesmo indecentes. Respondeu-me o patrãozinho, desculpe lá essa seca. Estive a beber um copito com uma quadra do Zeca. E é o próprio César Cafonso que vai cantar aqui. Oh, iolá, disse-me um dia um careca. Oh, iolá, quando uma cobra tem sede. Oh, iolá, corta-lhe logo a cabeça. Corta-lhe logo a cabeça e encosta bem à parede. Oh, iolá, corta-lhe logo a cabeça. Corta-lhe logo a cabeça e encosta bem à parede. As restantes quadras soltas não tinha sequer notícia. Dirigi-me a uma esquadra e descrevi-as a um polícia. Respondeu-me com efeito, nós temos aqui retida uma quadra sem papéis que encontramos na má vida. Diz que é uma quadra rural, sem identificação, que uma quadra popular não precisa de cartão. Se diz que pertence ao povo, o povo que venha cá, que eu quero ver a licença, o registro e o alvará. Oh, Sr. Fausto, canta-me lá essa. Oh, ioi, quando se embebeda ao pobre. Oh, ioi, dizem olha ao borrachão. Oh, ioi, quando se emborracha ao rico. Quando se emborracha ao rico, acham graça ao figurão. Oh, ioi, quando se emborracha ao rico. Quando se emborracha ao rico, acham graça ao figurão. Foi com a quadra popular à procura da restante, quando o polícia de longe disse: venha aqui um instante. Temos aqui uma outra, não sei se você conhece. Desrespeita autoridades e diz o que lhe apetece. Tenho uma rima forçada e palavras estrangeiras, e semeia a confusão entre as outras prisioneiras. Se for sua, leve-a já, que é pior que a erva daninha. Olhe bem para ela, é sua. Olhe bem para ela, é minha. Oh, ioi, nós queremos a justiça. Oh, ioi, e dinheiro para o bife. Oh, ioi, e não esta acompanhada. E não esta acompanhada em que é tudo do xerife. Oh, ioi, e não esta acompanhada. E não esta acompanhada em que é tudo do xerife. Até ver. Música.

Canal 2.

pato da pena preta, há muito que arrasta a asa, a pata da pena branca, para ver se joga na casa. O pato da pena preta, há muito que arrasta a asa, a pata da pena branca, para ver se joga na casa. Ah, também a zaragata, no quintal da tia Anica, se o pato pica na pata, a pata no pato pica. Quá, quá. E a pata já zangada. Quá, quá. O pato já descompôs. Quá, quá. Foi então muito exaltada. Quá, quá. Vai pra pata que tu pôs. Vai pra pata que tu pôs. Quá, quá. E a pata já zangada. Quá, quá. O pato já descompôs. Quá, quá. Pois estou muito exaltada. Quá, quá. Vai pra pata que te for. Vai pra pata.